miséria, fome, guerras são sintomas do capitalismo. Repartiram a África como uma pizza e ainda pedem para eu ser otimista. O povo pobre está morrendo como efeito e consequência que recai contra o oprimido. Uma minoria que domina, uma maioria que trabalha, que produz, reproduz, mas não conduz. Sua liberdade, sua vida, sua escolha. E por essas e outras fica na encolha. E se aliena. O que aliena? O trabalho. O explorado. O marginalizado. De século a século eu sei, e ainda contempla a consequência da maldade, o efeito do veneno. Abandonar o gueto lá na África, a fome mata, manipulação. Pois quem tem o poder na mão fracassa, privilegiados politicamente fazem de um sistema tributário justo um sonho pra minha gente. Faz de refém um povo esquecido, sonhando com salário mínimo, rasgando lixo. Extrema armadilha pra enganar quem não tá vendo, e no arrebento com migalha nas prisões. Quantos parceiros, fazer o que, né, irmão? Sempre foi assim. Meu papel é não ser réu, é tá na guerra até o fim. Jogar a corda no poço, tentar puxar quem tá lá dentro, sem saber que pelo sistema foi programado pro arrebento. Favela entre a cruz e a espada, mas ainda tem soldado disposto pra revolução armada. Que faz das armas livro, o conhecimento. Pois prefiro morrer com Cristo mesmo ao relento. Sem ser o personagem de um filme triste entre as ruínas e o deserto, me mantenho vivo, firme. Me perdoa essa harmonia da canção, é triste no verdadeiro hino nacional. A escala é menor nos timbres, não permite que te enterra como um fracassado. Um dia tudo acaba, a verdadeira justiça vira atual. Na vida somos refém, queira buscar o bem. É preciso acreditar que no amanhã. Somos refém, queira buscar o bem. É preciso acreditar que no amanhã tudo mudará. Na era do pó, na era do crack, na era do álcool, matou esse cigarro no bolso do povo. Faz estrago, perde a vida, perde o barraco. É implacável na Gozolândia, mundo falso. Demorei pra acordar, mas enfim, olhei pro alto. É época de falarmos de flores. É época de regar a raiz com amores. É época de abraçar quem tá do lado. É época de reunir, fraternizar os aliados. Eu abro as portas sem escolher a quem. É pode crer, e são nossos irmãos também. Aonde você for, você é guiado por Jesus. Aí sai da escuridão.